carinho, mas você me dá uma migalhinha. Eu nem sou de comer tanto, pra você eu almoço e janto. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Giselda. Sempre jogando bola, mas na hora de jogar não rola. Tá sendo egoísta, eu tô livre, cê não passa a bola. Para de jogar sozinho, vamos fazer uma tabelinha. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Giselda. Você regula a minha gasolina. Olha o salgadão que eu trouxe, pra combinar com esse seu doce. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Giselda. Giselda, cê não tá querendo entender que eu tô pagando sapo pra você. Mas se você achar que ainda é pouco, é só você falar que eu te pago o prédio todo.